E nós começamos sobre a prisão, começamos falando sobre a prisão. Foi preso o homem considerado o maior assaltante de banco. E preso em São Paulo. Que em apenas uma ação, cerca de 40 milhões de reais. Ele era foragido da justiça. Um dos maiores assaltantes de bancos. E tem 45 mandados de prisão contra ele. Conhecido como Billy Johnny. Billy, um ladrão milionário. Billy, o maior assaltante de banco do Brasil. Billy, que pagou caro para escapar da prisão. Billy Johnny. Dá licença, meu chegado, dá licença, Billy Johnny Senna. Tô na humilde pé descalço como manda o lema. Sobrevivente dos problemas sociais. Nos corres marginais, muita treta eu deixei pra trás. Já fui capaz de muita coisa que não me orgulho. A vida é louca, contagia, mas é sem futuro. Tiro no escuro, vagabundo também dá. Na sorte faz a boa, puxa a cana se tiver azar. Melhor lugar do que descer num caixão lacrado. Porque sair fica mais fácil, enterrado é fato. Só no sapato lapidando a consciência. Castelo de ilusões, seguindo a penitência. Paciência é a chave, parceiro, tranquilidade. Na busca do guerreiro pela sua liberdade. Mentiras e verdades dia a dia vão testar sua fé. Os fracos se arrebenta, os fortes ficam em pé. Já é banho de sol, rapaziada, tá no pátio. Jogando futebol de bolinho, só batendo papo. O tempo é mato e demora pra passar. Não tem nada pra ver, só rolê no mesmo lugar. De volta e meia uns vagabundo que atrasar. Daqueles que semeia, discórdia no olhar e passo. Na cautela eu fico esperto, não dou gole e passo reto. Mas às vezes ignorar não é esquema certo. Aí João, tava aqui te observando. Você é aquele maluco que caiu no assalto a banco. Já me ligaram que os polícia não acharam os malote. Um alto numerário, é cena forte aí. Cola na grade que mais tarde vai chegar uma encomenda da cidade. Eu sou atividade nos negócios. Na rua vários sócios, aqui dentro não tem erro. Delegado, carcereiro é tudo nosso. Então, agradeço a informação, meu chegado. Mas o papo que bateu no seu ouvido tá errado. Saí de lado com um olhar desconfiado desse mano. Se abrindo nas conversas é muito estranho. Passa um pano ao redor, uns fulano me encarando. Não tem coisa pior do que o buchicho se espalhando. E não preciso disso, na vida eu sou sujeito homem. Patifa de bandido nunca envolveu meu nome. Respeito eu fiz por onde em cada quebra que eu passei. Vagabundo tá ligado que o barato é o mó perrei. E a lei, na cadeia não se pode ter vacilo. Qualquer parada errada sai brotando o inimigo. E picadilha de bandido tem seu lado positivo. Ninguém morre de bobeira e ninguém mata sem motivo. Eu tô tranquilo, eu sei o objetivo dessa cena. A firma tá de zóio num carvão e é sem problema. A noite tá surgindo, é a trilha do barraco. Contagem já tá vindo, instalando os cadeados. Os bagulho proibido, intocado, escondido, camuflado. Sem dar milho, pode crer passar batido. O perigo os nego guela, que na cena logo gela. Quando os homens entram na cela, baixa o zóio e amarela. Vai dar merda, tio, aí, bicha caiu. Se a ideia não constar, vai moiar, puta que pariu. Encosta aí, encosta na parede. Mão na parede, mão na parede, mão na parede pra mim. Mão lá em cima. Sai pra fora. Fica mão, mão pra cima, mão na parede. Mão na parede, não tira mais a mão da parede. Beleza? Certo? Ei, certo? Você vai responder aquilo que eu perguntar pra você agora e vai responder certo. Certo? Tem droga com você, velho? Só baseado? Só maconha. Crack você não usa? Não, fumo mescladinho mesmo. Você fuma mescladinho de vez em quando. Você tem droga, meu? Onde é que fica a droga, então, que você consome? Não, só que eu não... Velho, não tem não, velho. Vamos trocar ideia. Vamos conversar de boa. Não tem droga. E aí? Não tem droga aqui não, senhor. Não tem droga. Não tem nada. E agora? Tua casa já caiu. Já chama a droga. E aí? Eu não tenho droga. E aí, meu? A gente já achou a droga, meu. Não mexe com isso aí, não, meu. Vamos começar a conversar certinho agora ou não? É nessas horas que o diabo se apresenta, vendendo solução pra aqueles que se encrencam na prisão. O efetivo da polícia corrompido, lá fora é cidadão e aqui dentro só outro bandido. Contratado pelo estado com salário registrado, educado pra manter ordem no barato. Mas a verdade sobre os fatos é evidente, ladrão que é sangue bom, investimento pra essa gente. Depósito de louco, fábrica de monstro, maldade aqui é pouco, é só os malucos cabulosos envolvido em coação, ameaça. Sem extorsão, chicote estala mesmo, parceiro, é sem perdão. Ministro da Justiça fala pra toda a nação que interno na penita tá em recuperação. Mas não, é evidente que o governo tá ausente. Sistema carcerário é cenário inconveniente. Só os parentes que se importam lá de fora, fazendo um corre o outro no sufoco pra nós embora. Nossa Senhora que ilumine meu advogado, que determine nesse crime nada encontrado. Tudo abonado nessa fita que fui pego. O bizu foi meu pescoço e sem enrosco eu paguei. Paguei o preço e muita história que acontece por aqui. E a lembrança em cada olhar de cada um que conheci faz pensar e refletir que a vida é louca e cobra mesmo. O fim é inevitável, parceiro, puro veneno. sentença é aberto com parte da denúncia do Ministério Público. Os dois documentos mostram ainda que todos os condenados pela justiça já possuem antecedentes criminais: furto, roubo, falsidade ideológica, formação de quadrilha, porte ilegal de arma e homicídio. O Poder Judiciário analisou o processo e decidiu por condenar 127 anos e 3 meses de prisão. Na visão do Ministério Público, da sentença condenatória prolatada pelo excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, o Ministério Público, analisando esta sentença, se vê satisfeito com a aplicação da justiça, visto que dos graves fatos narrados em imputar, foram condenados por vários crimes de roubos em decorrência do ato por eles praticado, um montante justo onde a justiça foi feita.